com seu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Maravilha, maravilha, um abraço ao Zé Canhoto, à Vanessa, eles comandam o Tarde Sertaneja aí na Rádio Difusora AM de Juara, Estadão do Mato Grosso, para todo o estado, e exibe o nosso programa com muito, muito sucesso. Um abraço ao Zé Cordeiro, todos vocês da equipe, o Antônio Girardi, todo mundo, viu? Aí de Juara, onde nós temos audiência fantástica pela Rádio Difusora AM. Vamos para Juína, Mato Grosso, onde nós temos a Rádio Atividade FM. Um abraço, Taliba Gonçalves, todos os dias, 7 horas da manhã, Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado, viu? No quadro, ao som da viola, quem canta bonito, Pião Carreiro e Zé Paulo, Porta do Mundo, grande clássico. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Bateu no meu peito, doeu, meu irmão. Assim eu me fiz cantador, sem nenhum professor, aprendi a lição. São coisas divinas do mundo, que vem num segundo a sorte mudar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar, trazendo pra dentro da gente as coisas que a mente vai longe buscar. Verso se fala e canta, o mal se espanta e a gente é feliz. No mundo das rimas e trovas, eu sempre dei provas das coisas que fiz. Por muitos lugares passei, mas nunca pisei falso. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Cantando, interpreto a poesia, levando alegria onde há solidão. Dicionário é a inspiração. A porta do mundo é aberta, minha alma desperta buscando a canção. Com minha viola no peito, meus versos são feitos pro mundo cantar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. É a luta de um velho talento, menino por dentro sem nunca cansar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, que nos dão a honra da audiência. Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todos vocês, viu? Os radialistas do Brasil inteiro que estão tocando minha nova música aí na programação local de vocês, viu? Novo sucesso, Diego Valadares, quero você pra mim. A todos vocês, amigos do Facebook, que estão sempre interagindo com o Diego Valadares, pedindo alôs, compartilhando meu novo sucesso, quero você pra mim, acessando o YouTube, muito obrigado, viu? Pelo carinho de todos vocês. Mundo Sertanejo hoje recebe uma dupla que canta bonito. É, são dois cabra danado. Estou falando dos meus amigos Marcos Henrique e Gustavo. Aê! Tudo bem com vocês, meus amigos? Bom demais, viu? Bom demais. É, você tem um jeito de ser cabra danado, hein, rapaz? Não, só um pouquinho. Você é o Marcos Henrique. Marcos Henrique, um prazer muito grande estar aqui com você. O prazer é nosso receber vocês aqui, viu? Vamos falar com o Gustavo. E aí, Gustavo? Olá. Olá a todos, né? Quer dizer que é uma grande satisfação pra gente estar aqui hoje, né? Agradecendo a você, Diego, né? Parabenizando por essa rádio maravilhosa. E dizer que a gente está aqui à disposição, né, para mostrar um pouquinho do nosso trabalho e a gente está muito feliz com isso. Maravilha. Mundo Sertanejo sempre com as portas abertas para todos os artistas divulgarem seus trabalhos. Gustavo, vocês são naturais de... Nós somos naturais de Rondônia, cidade de Vilhena, né? E... estado de Rondônia. É quente lá, é? Muito calor? Rapaz, a cidade nossa foi considerada a cidade clima da região amazônica, né? Ah, a cidade do clima mais ameno, né? É, ou seja, é uma cidade um pouquinho mais fresquinha, mais, é melhor de se não viver. Que apesar as pessoas de lá sejam frescas. Nós não. Não. Deixa bem claro. No Estadão de Rondônia nós temos... De forma alguma. No Estadão de Rondônia nós temos várias emissoras parceiras. Temos em Ji-Paraná, nós temos em Ouro Preto do Oeste, a Rondônia FM, nós temos em Porto Velho. E em Vilhena nós temos também uma rádio parceira, que exibe o nosso programa. Não estou com a lista aqui, mas um abraço para todos vocês aí. Muito obrigado pela parceria, viu? Aí em Vilhena, exibindo o nosso programa Mundo Sertanejo. E nós temos aí algumas ouvintes, a Bruna Roldão, tantos ouvintes que estão sempre pedindo alô. Aí de Vilhena, Rondônia. Estamos aí com, aqui ao vivo com os filhos de vocês, Marcos Henrique e Gustavo no Mundo Sertanejo. E atualmente vocês moram em Goiânia. Isso aí. Estamos em Goiânia, divulgando trabalho. Em Goiânia. Marcos Henrique, vocês já gravaram quantos CDs, estão há quanto tempo aí na estrada, batalhando pelo sucesso? Esse aí, na verdade, esse já é o terceiro CD nosso, né? A gente teve um CD, primeiro CD gravado lá em Vilhena mesmo, com um amigo nosso, Cleberson Nogueira. Uhum. Né? O segundo CD a gente gravou lá em São Paulo, na Gravodisc, né? O estúdio Gravodisc. É, junto com o produtor João Márcio Sabiano, João Márcio Sabiano, que produziu a gente lá. Uhum. E esse terceiro agora, que a gente gravou esse ano, foi com o William Borges, né? Aqui lá em Goiânia. Maravilha. De novo dele. Maravilha. Essa música Deixa o Trem Queimar. É a autoria de quem? É minha. Vamos ver essa história? Vamos? Vamos ouvir Mundo Sertanejo pro Brasil inteiro. Deixa o Trem Queimar. Cantam bonito, Marcos Henrique e Gustavo. Minha galera louca pra se divertir, não tenho culpa se você não quer, não. Tô nem um pouco preocupado se você não tá legal. Quem me deixou foi você, que me trocou pela noitada com essa pessoa de balada e depois se arrependeu. Já tô em outra, tô me acabando. É de segunda a sexta-feira, tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Tô me acabando, é de segunda a sexta-feira eu tô amando. Na boate, a faculdade até no bar, a mulherada faz a fila pra entrar no seu lugar. Agora eu sei que é viver. Eu vou beber, eu vou beijar, só pra esquecer você. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai, sai da minha cabeça e não volta mais. Procura outro trouxa, vou viver em paz. Minha vida de solteiro pega fogo, então deixa o trem queimar. Então sai. Muito bem, ouvimos aí. Rapaz, que moda boa, hein? Bom, parabéns, né? Você compõe bem, cara. Parabéns, viu? Obrigado. Já compôs ao longo da carreira de cantor, compositor, já compôs em média quantas músicas? Na verdade, eu e o Gustavo, a gente compõe, tem composição só, tipo assim, junto, né? Um compõe sozinho, o outro também. Esse CD mesmo, esse último a gente fez, é a autoria própria, os 10 faixas são nossas, né? Ô, parabéns. Graças a Deus, estamos... Tá, deixa eu ver, deixa eu contar para os nossos ouvintes, milhões de ouvintes pelo Brasil inteiro, como conheci vocês. É assim, eu estava no Facebook e vi lá um belo convite da minha querida amiga Amanda. Aí quando eu aceitei o convite, vi que ela divulgava Marcos Henrique e Gustavo, uma dupla de música sertaneja, universitária, que canta bonito. Aí eu mandei um recado para ela, olha, se tiver interesse, mande a dupla para participar com a gente no programa Mundo Sertanejo. Então nasceu essa amizade aí. Obrigado, viu, Amanda? A dupla está aqui, obrigado por ter atendido o nosso pedido. E pode contar conosco aqui, viu, Amanda? Parabéns, você que está sempre aí, vestiu a camisa da dupla, né? Com toda a equipe do escritório e divulgando essa dupla que canta bonito. É a nossa mãe. A mãe. Ela, né, liga pra gente, ou a gente liga pra ela, a gente tem que pedir bênção, que senão ela fica chateada. Eu percebo que a Amanda é muito simpática, viu? Leva o nosso abraço a ela. E um dia, quem sabe, eu quero conhecê-la pessoalmente, ter o prazer de dar um abraço a ela. Essa música, E Aí Que a Saudade Machuca. É Aí Que a Saudade Machuca. Isso. É a autoria de vocês também, né? Isso. É uma música mais dançante, mais pra cima? Ou... É romântica mesmo. Romântica, né? Aqui vocês mostram que são dois cabras danados, essa é, apaixonados. Essa é pro caboclo sentar no boteco e beber e chorar. Descer mais uma, né? Essa é. E pedir o garçom assim, ó. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. Vamos ouvir? Bora. Cantam Marcos, Henrique e Gustavo no Mundo Sertanejo. É Aí Que a Saudade Machuca. E as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói, e toda canção faz lembrar do que foi, e talvez nunca mais vai voltar. É aí que a saudade machuca, e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. Quando os olhos brilham demais, e as lembranças não te deixam em paz, e você se vê sem saída. O que fazer quando o peito dói, e toda canção faz lembrar do que foi, e talvez nunca mais vai voltar. É aí que a saudade machuca, e o coração descompassado parece parar. E aí então você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. É aí que a saudade machuca, e o coração descompassado parece parar. Você se pergunta se esse amor pode um dia voltar. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Muito bem, já estamos de volta. Programa Mundo Sertanejo, hoje recebendo essa dupla que canta bonito. São de Goiânia, ou de Rondônia, Goiânia para o Brasil inteiro. Meus amigos Marcos, Henrique e Gustavo, tudo bem? Vamos cantar ao vivo, vamos mostrar a cor da voz, riscando o dedo na viola. Simbora, então, vamos lá. Posso fazer um pouco risinho aqui? Vamos dar um modão. Copo de cerveja, debruçado sobre a mesa. Um copo era minha companhia. Garçom, desce mais uma, um pote de espuma. Eu vou beber até raiar o dia. Desculpe, meu amigo, se estou embriagado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui a conheci, nessa mesa eu a perdi, e hoje choro a falta desse amor.

noite eu vou voltar de madrugada. Sei que ela vai brigar comigo. Hoje o meu astral não tá com nada. Vou beber cerveja com os amigos. Ela não tem culpa dos meus erros. Ela não conhece o meu passado. Quando ela me abraça e me beija, meu coração está do outro lado. Do outro lado da cidade tem alguém que me deixa dividido. Uma diz que sou um bom amante, a outra diz que sou um bom marido. Se eu pudesse ficar com as duas, não estaria neste embaraço. Vou ter que fazer só uma feliz, porque não acho certo o que eu faço. Yeah, muito bem! Poxa, maravilha! Maravilha! Muito bom! Rapaz, que vozes abençoadas, viu? Parabéns, obrigado, muito parabéns. Obrigado, gente. Vocês realmente estão preparados para conquistar o Brasil inteiro, explodir no sucesso, viu? E através aqui do Mundo Sertanejo, com certeza, é um empurrãozinho a mais, viu? Ajuda sempre linda. Deus queira que amém, seja realmente amém. Verdade. Vamos aos contatos para shows, né? Vocês estão preparados aí para conquistar o Brasil inteiro, fazendo shows, com uma equipe maravilhosa. Quais são os contatos? Telefone, redes sociais? Então, tem o Facebook da gente lá, né? Marcos Henrique Gustavo, a galera adiciona lá. Tem nossa agenda lá, o site está ficando pronto também, né? E tem os telefones para contato, todos 62, viu? É 8257-7071. 8257-7071. E o 8273-2970. Isso aí, isso aí. 8273-2970, 62. Todos 62. 8257-7071. Fácil, né? Fácil. 8257-7071. 8257-7071. Eu sempre digo o seguinte: nada melhor do que dar o telefone para show cantando. Cantando. Já entra no clima, né? Verdade. E o DD é 62, DDD. Facebook, tá, o site já tá no ar. Tá ficando pronto o site. Na verdade, as fotos ficaram prontas agora, né? Porque os meninos são muito bons, muito bonitos, né? Tem que ficar no Facebook. Tá trabalhando muito tempo. Tá poder tem ficar que usar bonito. Um Photoshop para arrumar primeiro, então demora um pouquinho. Muito bem. Olha, muito obrigado a vocês por terem vindo ao nosso programa. Vão voltar mais vezes, viu? E leve nosso abraço, meu abraço carinhoso para a Amanda, para toda a equipe do escritório de vocês. E sucesso, meus amigos. Que Deus abençoe mais e mais esse talento aí, esse trabalho bonito de vocês, viu? Okay, e pode obrigado. Deixar que a gente vai continuar tocando as modas aqui. Opa! Tá bom? A gente queria também deixar o nosso abraço aqui pro nosso amigo Ronieri, da R7 Automóveis, lá de Goiânia, né? Sim. Que é o que tá colaborando com a dupla, ajudando a gente muito aí. Que se não fosse ele, talvez a gente também nem estivesse aqui, porque a gente passou por umas situações bem complicadas. Que bom ter amigo, né? Lembrando que é um cara que sempre está ajudando a gente aí. Maravilha. E abraço para os nossos familiares, que certeza que meu pai vai ouvir. Eu lá vou em falar Vilhena. Isso, lá em Vilhena, eu vou falar para ele. Certeza, meu pai e minha Vilhena, mãe. Né? Também. Isso, essa galera toda. Avisa eles lá no Facebook, lá, olha, estaremos no Mundo Sertanejo. E tal, terça-feira, que hoje isso. É terça-feira, né? Seu Cirilo e Dona Durvalina, né? Vou já deixar avisado para eles ouvir. Muito bem, um abraço a eles, toda a família, os amigos de vocês lá, viu? Essa música Sem Você é da boa também? Também é da boa. Sucesso, Marcos Henrique, Gustavo, que Deus abençoe vocês. Volte mais vezes no Mundo Sertanejo. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado. Cantam Sem Você. Estava tão perfeito até você partir. Nem quis saber se vou chorar ou vou sorrir. Fui embora e me deixou com a solidão. Ficaram apenas as lembranças de um tempo de esperança e de amor. Fui embora e nem ligou pro meu coração. Nossas fotos me maltratam.